de se esconder de mim. E o meu coração sofre assim. Paga um preço alto pro passado reviver. Solidão anoitecer. Muito tempo atrás me destinaram a ser herdeira de um mal que não fiz. Quero ser feliz. Você, quem pode fazer mais uma vez meu coração amanhecer? Coração amanhecer.